Repertório novo do Boyzinho, toca-me 10, vai. E é Devinho Novaes. Alô, porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete, amor, já fiz o corre pra te ver. Jantei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, do que de mim? Ô bebê, gosto mais de você do... Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Volta a fé no que eu vou te dizer. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Seu pivete, amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Puxa-me 10, puxa-me 10.